esta semana? São sete, são sete. Quantos são os dias da semana? São sete, são sete. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. De segunda a sexta-feira, vou pra escola estudar. Eu aprendo muita coisa, eu aprendo beabá. Mas no sábado eu levanto, brinco muito sem parar. No domingo eu descanso, com meus pais vou passear. Quantos são os dias da semana? São sete, são sete. Quantos são os dias da semana? São sete, são sete. Da semana. São sete. Muito bem. São sete. Quantos são os dias da semana? São sete. Legal. São sete. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. De segunda a sexta-feira, vou pra escola estudar. Eu aprendo muita coisa, eu aprendo beabá. Mas no sábado eu levanto, brinco muito sem parar. No domingo eu descanso, com meus pais vou passear. Quantos são os dias da semana? São sete, são sete. Quantos são os dias da semana? São sete, são sete.